abrimos a sessão com The White Stripes e a música Icky Thump. Passamos para The Black Keys e Dead Weather, respectivamente com as músicas Poor Boy A Long Way From Home e Hustle and Cuss. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. We'll be right back. Playlist com Miguel Bettencourt. Dos Dead Weather passamos para The Hives e a música Won't Be Long, depois Kaiser Chiefs com Modern Way. A entrar no alinhamento da playlist de hoje temos Dirty Pretty Things e a música Truth Begins. Daqui a pouco, The Seahorses e Blur. Teardrops glance the sallow skin. You lose your will, and I can lend you mine. The west way wall, so tall and bleak, reflect the words we dare not speak. By the bottle's end, we may have done our time. What you want's to stay away from people like me, who twist most everything they see, and leave the grey old world behind. So sew it up, get up some clothes, do some worrying for about. The sun will shine again tomorrow. Pills would sort me out, embolden me against the manifestations of fear and doubt. I just forgot who I used to be. So now I'm strong somewhere between a dream and a humdrum day-to-day routine. I'll draw a wreath on the door to my heart. Forget your mind and shut your eyes so that you can see. And leave the grey old world behind you. So let up, get up, no doubt. We'll walk the line and have it out. The sun will shine again tomorrow. For all the friends you've ever met, with some you love and some forget. Just to give it a try and win. Don't forget who

só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou o Miguel Betancourt e estarei aqui deste lado na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos a música Underdog dos Kasabian. Antes deles passaram já por cá hoje Dirty Pretty Things, Kaiser Chiefs, The Hive, The Dead Weather, The Black Keys e a abrir a sessão de hoje da playlist The White Stripes. Passamos para três músicas seguidas umas às outras, a cargo de Stereophonics com Have a Nice Day, depois de Seahorses e a música I Want to Know e por fim Kula Shaker e a música Night on Town. Yeah. Playlist com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora da playlist de hoje, ficamos com a música On Your Own, dos Blur. Na segunda parte, das 20 às 21 horas, teremos cá The Charlatans, The Verve, Linda Martin e Samuel Uria, entre muitos outros. Está a ouvir a playlist? Eu sou o Miguel Bettencourt e estarei de volta já daqui a pouco. Holy man,

Playlist com Miguel Bettencourt. Forever, um clássico dos Oasis, e depois deles The Verve com Lucky Man. Daqui a pouco, Frankie Chaves e Ornatos Violeta aqui na playlist no Rádio Clube de Angra. something in my liberty. You look at me, watch my fever grow, and I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Bettencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist e fizemo-lo com Linda Martini e a música Ratos. De resto, é com música Made in Portugal que vamos até ao fim da sessão de hoje. Entra no alinhamento Frankie Chaves e a música I Don't Belong. Depois, de Legendary Tiger Man e a voz de Maria de Medeiros, na música These Boots Are Made for Walking. This life I'm living, she bribes me in. These feelings I feel, they urge and shout. I don't belong here, I don't belong. The world outside seems so much better. Your every daylight, she will eventually snap my pride. Feels like I'm standing on the ceiling. Excuse me for choosing freedom. gonna walk all over you. Samuel Luria e Ornatos Violeta são quem se segue, o primeiro com a música As Traves, já os Ornatos com a música Mata-me Outra Vez. O apego à batota, o aterro no céu. Quem diria que um dia era eu, um bruto proveta, profeta do breu. Quem diria que um dia era verbo que infeta, vulgata de um réu. Quem diria que um dia era eu, um santo em dieta, as setas sem sal. Quem diria e as traves nos olhos já dão de si. Agora eu não dou conta.

Isso até dá jeito a alterar só por hoje o amanhã. Melhor é transfigurar o amanhã com tudo hoje. Vê lá o que fazes, há tanto a fazer. E as palavras tornam-se esparsas. Assumes, fazes que disfarças. Escolhes paixões, ciúmes, tragédias e farsas. E faças o que faças, por vales e cumes. Encontras-te só, só. Grão a grão, acompanhado só. Grão da mesma mão.